teleco, teleco, teco, é a batida do maneco, castigando o tamborim. Teco, teleco, teleco, teco, tá na pista do sucesso, tá fechado o botiquim, que beleza! Maneca no sujeito comportado, educado, sossegado, cidadão trabalhador. Um dia conheceu a Carolina, uma doçura de menina, e aí se apaixonou. Carol não tinha lá muito juízo, ele ficou no prejuízo quando o amor chegou ao fim. Agora chora no boteco, teleco, teleco, teco, coitado do tamborim, diz aí. Apareceu uma comadre, pico de madame, mané que se apaixonou. A galera já falou, sai dessa lama. Ela é malandona, vai ter menos 7-1. Cuidado que ela bate, já teu nome vai levar teu telefone, teu barraco, tamborim. Meu Deus do céu, já tá pintando um repeteco. O sucesso do maneco tá chegando ao fim, diz aí. Educado, sossegado, cidadão trabalhador. Um dia conheceu a Carolina, uma doçura de menina, e aí se apaixonou. Carol não tinha lá muito juízo, ele ficou no prejuízo quando a mão chegou ao fim. Agora chora no boteco, teleco, teleco, teco, coitado do tamborim, diz aí. Apareceu uma comadre, compita de madame, maneco que impressionou. A galera já falou, foi dessa lama. Ela é malandona, uma tremenda, 7-1. Cuidado que ela bate, já tomou, me vai levar teu telefone, teu barraco, tamborim. Meu Deus do céu, já tá pitando.